Chegou a hora de poder dizer é a nação. Epa! Nós viemos então, procuramos enfim lhes dizer a verdade e mandar a nossa mensagem, a nossa visão. Enquanto houver ganância, haverá corrupção. Neno, então, me diga por favor, por que os poderosos não acreditam no povo? Porque alegaram sermos livres dependentes, só que nos braços ainda marcas escorrentes. Às vezes acho que os homens se igualam aos animais, esquecem a razão e se tornam irracionais. Os animais matam pra sobreviver, enquanto os homens matam para poder, poder, poder ter o poder. Papéis feitos de sangue representam os jornais onde a miséria e a violência se tornaram naturais. Os poderosos prometem uma solução, mas o que vejo é só corrupção. Pois na verdade não passamos de uma névoa incolor, que por nós jamais lutaram e muito menos se preocuparam. A nação quer a verdade. A nação quer a verdade. A ambição e o poder formam um elo de interesses, onde a forma de explorar nos multiplicam muitas vezes. Modernizam a maneira de aumentar suas faturas e também atualizam suas formas de tortura. A burguesia vomita o seu podre e nós o engolimos como se fosse doce. São homens famintos em saciar suas ganâncias, e seus pratos prediletos são a nossa ignorância. A luz se apaga, a fonte se seca, os olhos se fecham e a morte nos seca. São frutos de um sistema que brotam sofrimento e surgem lágrimas na face de dor e de lamento. Então, quando irão então pensar um pouco no povo, sendo que o povo está a pampa de tudo e de todos aqueles que representam o poder, pois já estamos cansados, muito cansados de sofrer. A nação quer a verdade. A nação quer a verdade. A ambição e o poder formam um elo de interesses, onde a forma de explorar se multiplicam muitas vezes. Modernizam a maneira de aumentar suas faturas e também atualizam suas formas de tortura. A burguesia vomita o seu podre e nós o engolimos como se fosse doce. São homens famintos em saciar suas ganâncias, e seus pratos prediletos são a nossa ignorância. A luz se apaga, a fonte se cega, os olhos se fecham e a morte nos seca. São frutos de um sistema que brotam sofrimento, e surgem lágrimas na face de dor e de lamento. Então, quando irão então pensar um pouco no povo, sendo que o povo está a pampa de tudo e de todos aqueles que representam o poder, pois já estamos cansados, muito cansados de sofrer. A nação quer a verdade. A nação hip hop tenta relatar a realidade de ontem e de hoje. Entretanto, não devemos nos esconder e se impor o nosso poder, e só assim então amenizar todo este mal, fortalecendo o seu, o meu, o nosso ideal.